campeão de terrimar. Flamengo, Flamengo, tu agora é lutar. Flamengo, Flamengo, fé. Saudemos todos com muita dor, o pavilhão do nosso amor. Preto encarnado, idolatrado do meu campeão do vencedor. Saudemos todos com muita dor, o pavilhão do nosso amor. Preto encarnado, idolatrado do meu campeão do vencedor. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, fé. Lutemos sempre com valor infindo, ardentemente com denô de fé. Que o futuro ainda será mais lindo, que o teu presente que tão lindo é. Lutemos sempre com valor infindo, ardentemente com denô de fé. Que o futuro ainda será mais lindo, que o teu presente que tão lindo é. Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, fé.